chegando é com o Pretinho Básico agora pela grande rede Atlântida em todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Tempo bom no sul do Brasil, temperatura agradabilíssima neste momento em Porto Alegre, 23 graus. Que beleza, 1 da tarde. Chegamos com o Pretinho Básico e Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E os amiguinhos do Pretinho, como vão? Que música é essa, cara? Stefano Noferini. Maravilhoso! O DJ italiano que, aliás, vai tocar aí na... Claro, tô ligado. Dia 27 claro, agora. Claro, toca isso, é. Claro. Tem convite pra nós. Essa música é a música da noite. Claro, tô ligado. É trilha aí, é trilha. Tô ligado, essa aqui. Vê se não é essa aqui, ó. Muito bom, hein? Sensacional! Muito bem! E sabe qual é a outra música da noite? Qual? I got the moves like Jagger. Maroon 5, novo som do Maroon 5, demais. Tá, tu tá bem, Porazinho? Tô vendo, ótimo, tá lindo, mano. Tá demais. Boa, já até dei uma passeada hoje de manhã. Sensacional. Como é que vai, Potter? Estamos aí, gente. Bom dia, beleza, boa tarde, boa noite. Fala, Cajezinho. Beleza, boa tarde. Mr. P, Poporopó. Tudo bem, Mr. Pô, eu lembro do tempo que o Mr. P era estrela móvel do programa e nós anunciávamos assim: Mr. P, mas o Mr. P hoje gosta de uma outra situação. Mr. P é um dos principais. Oh, obrigado. Bem eu, como todos nós. Eu me considero assim o sétimo elemento do Pretinho. O sétimo elemento. Eu gosto disso. Muito bom, Pierre. Muito bom. Me nomeio assim. Posso? Claro. Mas tu pode tudo que tu quiser, Pierre. Eu acho legal. Sétimo elemento. Muito bem. Os tambores anunciam a chegada da estrela móvel de hoje no Pretinho Básico. Quarta-feira e sexta-feira, 1 da tarde, é ela. A mina do Patrola do Rio Grande do Sul em HD. Sábado, 11h15. Hold on. Tudo? Tudo certinho. Estamos nesta grande vibração do Pretinho Básico. É muito bom estar aqui todos os dias à 1 da tarde e também às 6, ao vivo, entretendo e informando, ou tentando informar a audiência da Atlântida. Meu nome é Alexandre Fetter, vamos repercutir os destaques do Clique RBS. Saiu em férias a produção e abandonamos o expediente do dia. O dia de tal coisa. Sim, porque... Inventa aí, dia do publicitário. Não, dá zero hora. Ô, Magnata. Fala, Pause. Falaram que é eu que tô fazendo a produção hoje. Daí tu esquece de algumas coisas, né, Pause? Dia do agricultor. Esqueci de botar aí pra ti. Pois é, vamos ver se tem no almanac ali, há 30 anos em zero hora. Hoje é dia do artista. Olha, você que é artista, o nosso abraço. É maravilhoso. Mas é um baita dia hoje, como é que nós ia deixar passar? Dia da infância. Ah, que deve ter relação uma coisa com a outra, né? Que é o que é onde, na linha da vida que estamos, né, Pi? Sim. Saudades da minha infância querida. Mentalmente, pelo menos. É. Dia do encanador. Olha que beleza. E o santo do dia, Bartolomeu, Emília e Maria Macaela. Muito bem. Ah, grande Maria Macaela. E hoje na história, o suicídio do presidente Getúlio Vargas em meio à greve da crise política em 1954. Isso mesmo. Aliás, tem uma frase no rodapé da contracapa da Zero Hora que é do Getúlio Vargas, se não me engano, é hoje. Aliás, deveria ser hoje, se não foi hoje, no rodapé da contracapa geral, vê se tá aí, se é isso aí, Pi. Lá embaixo, lá no rodapé, lá embaixo. Não. Aqui, sim. Não? Aqui, ó. A última coisa que tu lê. É dele, sim, é dele, sim. É dele? Ah, parabéns. Qual é a parabéns, frase? É. O ideal é ainda a alma de todas as realizações. Olha isso. Baita frase, hein, cara? Falou antes de dar o tiro. Só um velho getulista aplaudiu ali. É que o getulista do Pretinho tá de férias, né? Tá de né? férias, é verdade. É. Ô, meu, deixa eu só fazer uma rápida correção aqui. Tempo nem tão bom assim em Joinville. Chove desde a noite de domingo e segue frio, 15 graus nesse momento. Mas esperamos que o sol apareça por aqui amanhã. Mandou o nosso Thiago Monte, coordenador da Atlântida Joinville. Tamo junto, Tiagão. Olha. Procura-se vivo ou morto. Conselho Rebelde oferece US$1.600.000 pelo Gaddafi, vivo ou morto. O Conselho Nacional de Transição, bom, como eu falei, o Conselho Nacional de Transição apoia a iniciativa de empresários que estão oferecendo 2 milhões de dinares pela captura do Muammar Gaddafi, vivo ou morto, declarou Mustafa Abdel Jalil em Trípoli. Sabe que o negócio é o pessoal não confundiu o Gaddafi com o Maradona, né? Porque saiu uma foto do Gaddafi esses dias no jornal, cara, é verdade, que parecia o Maradona. Pessoal, o Maradona não é o Gaddafi, tá? Não vão matar o Maradona pra ganhar a recompensa lá, que não vai rolar. É, que mais? Os rebeldes que tomaram o controle do quartel-general do Gaddafi em Trípoli na terça informaram não ter encontrado pistas do coronel e de seus filhos no local, ainda que um dos filhos dele esteja na mídia direto, né? Esteja fazendo. Esse cara tem um monte de filhos, esse cara. Tem. E as fotos dentro dos palácios são maravilhosas, né? Os rebeldes tomaram e estão lá bebendo vinho, se divertindo nos sofás bons. Né, um tapete. Isso é uma coisa de rico, sabe? Tapete é coisa tapete, de rico. Tapete. Quando tu entra num ambiente assim e aquele tapete te abraça. Sim. Sabe, pisa, tapete de algodão egípcio. Aquele qualquer tapete coisa. Te abraça. Tu entrou assim e aí tu tá no clima. Não é aqueles pelegos lá do Alegrete lá. Eu tenho um problema seríssimo com tapetes por causa da minha alergia. Eu tenho uma rinite alérgica, então não posso com tapetes. Nenhum tapete? Nenhum não, mas tapete. A gente tem não. Tapete. Não, mas tem um tapete de sisal. Aí é um troço sisal, que é outra sisal história. Egípcio. É sisal, sisal egípcio. Sisal egípcio. É uma coisa louca que é também sisal, tem lá em casa. O que é sisal? É um tecido. Não, é um tecido. É um carro. É um sisal. Não, é um material do qual se faz tapetes e ele é antialérgico naturalmente, isso, entendeu? Ele não é peludinho, felpudinho. Isso, ele é duro. É aquele fio mais duro que são feitos aqueles tapetes que não são macios, tapete, sabe? De pobre, na verdade. Tapete de rico é peludão. Mas podia ser mais barato se era de pobre, né? É verdade. Ou a gente podia ganhar mais, né? Sisal é caro. Tapete é caro, né? É caro. Tapete é uma coisa cara. É caro. Dependendo do tapete. Eu fui comprar uma vez, pensei que era 80 pila. Não, mas tu compra tapete. Não, tu compra tapete por 80. Não, é capacho daí. Capachinho. Sabe, mas tem uns tapetinhos de 80. Dura dois agora, dias, né? Tapete persa, essas coisas, aí é 8. Não, mas não, aquelas coisas de ovelha que tu vende, né? Esses pelegão, uns 400 pila. 400, 500 pila. É caro. 400, 500 pila. É assim. Dependendo do tamanho, claro. Claro, na estrada, quando vai pra São Gabriel. Não, mas peraí, tem uma confusão. O KG tá falando de pelego. Pelego. Que é uma coisa. E eu acho que tu tá falando do tapete do couro tratado. Que daí eles fazem aqueles recortes, ou é o bicho inteiro. Esse aí é tudo na faixa. Do bicho, não é o pelo do pelego. Mas é tudo na faixa pila. De 400 pelegos são mais baratos. Pelego, seja esse lixo. Não, mas ali em Gramado, tem algumas lojas que fazem promoção. Com R$200 tu compra um tapete. Naquela desse. Região ali de Passo Fundo, tem um monte de gente que vende na estrada esses tapetes. Isso aí. Varia de 100 a 500 pila. Varia. Eu compro os de 100. Eu, por exemplo, tenho uma sala muito grande, minha casa é muito grande, né? Eu precisava de um tapete grande. Fui numa loja Tapetes S.A., né? Que vende tapetes, que é um nome inteligente, né? Sim, tapetes. Sim. Vende tapete. E aí cheguei lá, disse, não, eu quero um tapete pra uma sala assim de 12 por 12. Nossa. O cara assim. Começou com R$700. 12 por 12. Largou de 700. E começou barato. Mas é grande essa sala, hein? É uma sala grande. Apartamento velho, né? Mas sim, olha aqui, ó. Sim. Um tapete, realmente, esses tapetes, pô, esse tapete persa, etc., é 8, 10 mil. É. Claro, não, é pro nosso bico, né? Claro. Na verdade. Essas lojas mas, tipo Expresso do Oriente. Eu digo, na minha opinião, vale esse preço. E carpete, esses tapetes cara. Assim, vale. Carpete. Mesmo. Carpete é ruim porque assa o joelho, né? Tá, mas tem um melhor, assim. Tem um melhor. Mas tu sabe que parquê queima. Parquê queima. Tem isso também. Ainda se usa carpete, porque nos anos 80, no ano inteiro, uma foi loucura. Hotel, todo mundo tinha hotel. Que ter carpete, carpê. Né? Carpê. Bota o carpê, eu me lembro. Forração, né? Forração. Isso. 8 milímetros, 12 milímetros. Vai sujar a forração, meu filho. Tu ficou num hotel nesse final de semana de Floripa que tinha carpete. Ah, eu não percebi. Na década de 80 teve uma outra coisa legal, que eram os papéis de parede como tipo de paisagem. Isso! Mas hoje tem outros tipos de papéis de parede muito interessantes. E hoje é coisa de pobre, né? Papel de parede é coisa de pobre. Não é, voltou com tudo. Voltou com tudo com os pobres, né? Não, cara. Pode ter, os pobres podem voltar com com tudo também. Cara, é uma opção um papel de parede hoje em dia. Né? Não com paisagem. Lá em casa tem um trem bonito. Eu fui num motel esses dias que tinha uma pedra. Era uma pedra, uma praia, assim. E os caras acham que aquilo excita o cara, né? Ficaram olhando pra pedra. Até pra porque tu não gosta de praia, né? Tu foi criado lá no oeste, em Gaúcho. Eu quero aquele quarto. É que tu não tem criatividade. Tu podia ter pedido pra guria que tava contigo levantar, assim, só de calcinha e sutiã, como se ela tivesse de biquíni, e ficar desfilando na frente daquela praia. Boa! Lá de ver. Mas é que falta criatividade. Tomou a tormenta. Falta de coisa melhor pra fazer no local, né? Não, é que não era uma guria. Era um porã. Deixa eu continuar aqui nos destaques comentados do Clique RBS. São muitos hoje. Hoje, novos protestos com queima de pneus bloquearam 3 rodovias no Rio Grande do Sul. As 3 rodovias gaúchas foram alvos de queima de pneus na madrugada desta quarta-feira. Protestos semelhantes têm sido registrados desde o início do mês, principalmente no norte do estado. A autoria das manifestações é atribuída a policiais militares em campanha salarial. O fogo produzido pela queima de pneus às margens da rodovia Erechim Concórdia, a BR-153, também surpreendeu os motoristas que passavam pela via às 4:30 da manhã de hoje. Ao lado, uma faixa de protesto reclamava do salário pago aos policiais militares. O fogo foi ateado no trevo da linha Santo Antônio, pertinho de 3 Arroios. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, não chegou a ser comunicada do fato. A rodovia não foi interditada, já que o fogo não impedia a passagem dos veículos. Baita protesto, né? Mega Sena pode pagar 33 milhões de reais em sorteio hoje. É verdade. Apostas para o sorteio podem ser efetuadas até às 19 horas. Pessoal, fiz uma fezinha hoje de manhã. Fez uma fezinha? Fiz uma fezinha. É mesmo? Vamos fazer uma fezinha? Vamos fazer uma fezinha. Ô, Rodaquinha, por que tu não joga na Mega Sena pra nós lá hoje? Eu acho que meu pai já deve ter jogado. Meu pai já deve ter jogado. Olha só, essa notícia a gente bota aí. Esportiva. E se o ouvinte que ouviu isso, vai jogar de tarde e ganhar, a gente merece. É, a gente quer um pouquinho. Ao menos 10%. 10%. Um milhãozinho pra cada um, né? Um milhãozinho não é nada pra quem ganha 33, né? Pelo amor de Deus, né? Se eu ganho 33 milhões, eu dou um milhãozinho, assim, eu começo pelo Marino na minha rua lá, meu bruxo, flanelinha da rua, já, ó, Marino, um milhãozinho pra ti, um milhãozinho pro Nego Gilson ali na frente também. Eu conheci o Marino. Conheceu o Marino? Eu almocei naquele restaurante que tem na esquina da tua rua ali. Certo. E aí conheci o Marino. Pô, Marino é demais. Ele usa a camisa do Grêmio? Direto. Então é ele, muito. Ele foi se apresentar pra ti, não? Não, eu. Pô, te apresenta pra ele, nosso ouvinte. Pois é, é que tu fala sempre dele, aí eu juntei as peças. Muito solícito, né? Uma pessoa bacana. Querido. Ele é o chefe da rua. Ele é o síndico da rua. Falando em camiseta do Grêmio, em 2 dias eu tô vendo só imagens do passado. Ontem eu parei numa sinaleira e na minha frente tava um Voyage, um Chevette e um Monza. Na tua, tinha que tirar uma foto. Na minha frente. Sim. Aí hoje, tô vindo pra cá, passo por uma Kombi e me dirigindo tal, o cara com a camiseta antiga do Grêmio. Dirigindo uma Kombi. Dos anos 90. Antiga, é. Renner. E assim que ele passa pra mim, logo em seguida na calçada, tem um cara com a camiseta do Palmeiras da Parmalat. Ah, que beleza. Relançado agora, sabia? São retrô, pai. O que tá acontecendo? O Palmeiras relançou aquele desenho de camiseta, que a Parmalat chegou e mudou o desenho da camiseta do Palmeiras, e agora eles estão relançando como homenagem aos anos 90. O tempo seco e o dia ensolarado registrados no estado nesta quarta-feira devem durar apenas até o fim do dia de hoje. Mandei lavar o carro. Para os gaúchos. Mandou lavar o carro? Mandei lavar o carro. Magnata, eu tô aproveitando ali a tua sacadinha ali pra secar uns panos mesmo. Não tem problema, pausa. Dá nada? Não dá nada, isso aí. Vou ter que tirar hoje no fim da tarde. Sacadinha comunitária. Tira na tarde, no final tira da tarde. Tira na tarde, tira até o fim da tarde. A chegada de uma frente fria nesta quinta, amanhã, portanto, deixa o tempo chuvoso. Ainda pela manhã, com rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h entre o norte e o leste do estado. A mesma coisa em Santa Catarina. Muito bom, hein, produção? Eu quero dizer pra São Pedro que eu tô em obra lá em casa. Para de chover, pô. Cara, é uma coisa extremamente impactante no humor da pessoa, o clima e o tempo. Não, principalmente se tu tem obra em casa. Putz, que saco. Principalmente se depende de fazer matéria em HD, que tem que estar bonito, né? E a gente tá há 2 semanas cancelando matérias na quinta-feira, porque chove em toda a quinta-feira. Isso aí. Chove em toda quinta-feira. Aliás, amanhã é churrasco da firma lá na tua casa, né, Cagê? Ainda bem que tem um puxadinho lá. Você botou uma lona lá, lona preta. Tem um puxadinho, vou levar o puxadinho. Lá dentro da minha área lá. Nossa, eu não sei como é que tu aguenta isso, Cagê. E amanhã vai a show. Ele ganha pra isso, né, cara? Ou tu acha que ele empresta a casa dele pra gente fazer isso? Não, ele ganha R$60 de cada pessoa que vai lá. Isso é um baita negócio. Obrigado a pagar ingresso. Olha, era o mínimo, já cobrava na porta. Tiros em frente à escola de Florianópolis. Petrópolis seriam acerto de contas do tráfico de drogas, diz a polícia. A 5ª Delegacia de Polícia de Floripa investiga o caso que assustou pais, professores e alunos da Escola Estadual Simão Hess, na Avenida Madre Benvenuta, na Trinda. Na hora da saída dos estudantes, no final da tarde de ontem, isso rolou. A polícia acredita que os tiros disparados em frente ao colégio sejam resultado de uma tentativa de acerto de contas no tráfico de drogas. A vítima, que é conhecida da Polícia Militar, tem passagens por este motivo e diz sofrer ameaças de morte por parte de traficantes da Serrinha. E correram pra dentro da escola, cara. Que várzea, né? É verdade. Ah, mas os caras são uns covardão, né, meu? É verdade, tá sinistro o negócio. O bicho tá pegando, né? É verdade. As notícias do Mundo Cão já estão aí com o Féter. É isso aí. Imagina só, mas eu tenho mais notícias aqui. Se tu tem coisa mais cã que isso aqui, Marcelo, o bicho vai pegar, então. Então vamos ver, Marcelinho. É verdade. Vai, Marcelinho. É verdade. Uma placa dizendo devagar. Passagem de sapos cria polêmica nos Estados Unidos. É verdade. Devagar, passagem de sapos. Devagar, passagem de sapos. É verdade. Ontem eu vi uma placa na Goethe com a Castro Alves, se não me engano, e tá escrito na placa: cuidado, travessia de surdos. É verdade. Tem aqui na Ergo Veríssimo também. Podia ser pior. E no, em Planalto, na cidade de Planalto, no norte, no Rio Grande do Sul, tem cuidado índios na pista. É verdade. Aí passa o índio com a camisa do índio. São sinalizações curiosas como essa. Essa sinalização bem instalada no condado de Wayne, no estado de Nova York, Estados Unidos. A placa devagar, passagem de sapos, foi colocada para alertar os motoristas em estradas perto dos parques estaduais. Segundo o jornal Finger Lakes Daily News. Como? Finger Lakes. Finger Lakes Lago Daily News. Dedo. É verdade. A colocação das placas irritou o deputado Bob Oakes. Ele questionou por que o Departamento de Parques, Recreação e Preservação do Estado gastou dinheiro nesse tipo de sinalização. Mas isso aí não tem sangue, essa notícia. Só já que sapo, os Estados, né, Unidos passam por uma crise econômica. A não ser que atropele o sapo. É que verdade, vai atropelar o sapão, vai parar aqui no nosso noticiário. Gastaram dinheiro fazendo placa, entendeu? E aí tá complicada a coisa lá, eles não queriam que fizesse placa, matar o sapinho tudo. Tá explicando, então. É verdade. Aí, sim, é verdade. Tá explicando. O que você falaria pra esse pessoal que botou as placas para os sapos? Vão se fuder. É verdade. Isso, é verdade, meu, Potter. Ué, é verdade. Assim como as corujas, né? É. Assim como as corujas. Explodir. Eu esse verão, minha meta nesse Réveillon é ir lá explodir as corujas. Não, mas tu falou. Vai tomar banho as corujas. É. Explode as corujas. Tem um monte de coruja. Ontem aqui o Féter mostrou, tem uns papagaios que ficam em cima de uma árvore. Até nem vou mostrar pro KG, né? Impressionante a quantidade de bicho, a fauna aérea em Porto Alegre. É demais. São papagaios detetives que ficam filmando aqui em cima do morro. Verdade, são papagaios mesmo. Eles voam em bandos. Legal, né? Eles passam lá por cima de casa, fazendo um esparro. Mas é que, né, eu pensei que papagaio só era o Zé Carioca e os que tem nas gaiolas do KG. Não, eu nunca vi papagaio voando mesmo. É canário, não é papagaio, é animal. Mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. E animal é tu que tranca a passarinho. Cala a boca, Potter, cala a boca. Boa, Marcelino. Esses papagaios trabalham para o Google. Meu Deus. Estão filmando tudo por aqui. Google Air View. Mais uma notícia, então, pra terminar. A prefeita belga é flagrada fazendo sexo no alto da torre. É isso. É verdade. Tem vídeo. Temos as imagens. Larga aí. Tem as imagens. A imagem publicada na internet mostra a prefeita da cidade de Alst, aí o Siltas Prot, fazendo sexo com o namorado no alto de uma torre. No alto de uma torre. É verdade. Procurada pela imprensa, a Il se destacou que não imaginava que havia alguém por perto. Ela acrescentou ainda que se trata de um episódio privado e que teria ocorrido há 4 anos. Segundo ela, o caso também não irá atrapalhar o seu trabalho como prefeita. Muito bom, Marcelo. Claro, é verdade, a cena foi flagrada por um grupo de jovens sem querer quando eles faziam filmagens na cidade. Essa é a diferença do Brasil pra Bélgica, né? A prefeita é pega fazendo amor, né, numa torre, ao ar livre, e segue o trabalho dela. Aqui um cara, um prefeito, só tirou a camisa aí, né? Tirou a camisa, uma webcam, meio que se tocou ali. E aí teve que pedir pra sair. Ainda bem que ele se tocou e pediu pra sair, né? Eu falei com o Porã por webcam e gravei umas coisas por aí. Obrigado. Vamos dar uma girada aí, Mr. P. Cris Dias. Cris Dias manda um e-mail na saga Quem Nunca. Quem nunca deixou o canudo do Todinho entrar não sabe o que é desespero. Ah, é ruim mesmo, cara. É ruim, né? É ruim mesmo. Assim como é ruim também quando tu força demais ali e não tá fácil de botar o canudinho, quando o golo... Ah. Não, e quando tu vai abrir aqueles... É sachê o nome daquelas porra, né? De ketchup, de mostarda. Ketchup. Nossa. E aí tu abre, mas tu não abre o suficiente. Ah. Aí tu dá aquela apertada, mas... E aí sai pra um... Pra... Outra direção. Qualquer outra direção, menos pro teu X. Sim. E geralmente é pra tua camisa. Isso às vezes acontece com nós homens, né? Terrível. Quando o cara vai fazer xixi de manhã, que tá todo embrulhado. É verdade. Aí o cara aponta pra acho que vai e vai lá pro box. Tudo que é lugar. Sabe que eu vou dar uma dica de gordo pra tomar todinho? Que é assim, ó, tu assoprar o todinho. E aí não. Ele vem. Com espuminha. Não, ele vem. Não, vaza tudo, pô. Não vaza. Ele vem direto assim, em goles maiores. É uma coisa de louco. Ah, eu vou mostrar pra vocês. É uma dica boa pelo seguinte: o gordo gosta de encher a boca. Encher a boca. É, o gordo gosta disso aí. É, eu não. Eu, por exemplo, eu sou pior que passarinho. Os passarinhos do cachê, por exemplo, comem mais do que eu. Verdade. Porque é só picadinha, assim. Quem nunca copiou a tarefa do colega enquanto o professor fazia a chamada não sabe o que é correr contra o tempo. É verdade. Quem nunca fingiu que estava dormindo só para escutar a conversa não sabe o que é ser um agente secreto. Quem nunca saiu da sala de aula antes de bater o sinal sem o professor ver não sabe o que é correr como se não houvesse amanhã. Quem nunca chamou alguém para sair disso, deixa que eu pago, não sabe o que é sentir-se rico. Quem nunca colocou pregador... Essa é boa. Quem nunca colocou pregador de roupa nas pontas dos dedos não sabe o que é ser Eduardo. Mão em de todos os cinco dedos da mão. Todo é demais, fez, né? Fez claro isso um dia, né? Sim. E é bacana. Caso não quiserem ler a contribuição acima, leiam ao menos meu pedido logo abaixo. Mande um... Pode ficar tranquilo pro pessoal da Água Mineral Santa Rita, em especial a Maria Helena, Gabriel, Diguinho, Rodrigo, André e Marcelo. E um... Ai, pro meu marido Anderson. Ai, ai, adoro e ouço você sempre. Grande beijo, Cristiane Dias, de Águas Mornas. Muito bem. E aí, Águas Mornas, Cajezinho. Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio. Como eu ia dizendo, meu nome é Antônio. Vocês têm a 8ª temporada de... Hã? Antônio. Ai, meu Deus. Esse é ruim. Voltou. Esse é ruim. O Antônio. Olá, gatíssima, meu nome é Antônio. Vamos dançar. Hã? Antônio. Ai, meu Deus. Uma era legal. Uma é legal. Uma de cada nome. Olá, Peter, como vai? Meu nome é Antônio. Pela sua cara, acho que você vai gostar dessa incrível Hannes Pink CCR de 115 Horsepower Skybolt por apenas 6 milhões. Vai levar agora? O quê? Antônio! Quebrou o meio. Olá, boa tarde, meu nome é Antônio. Estou ligando para oferecer seu plano internet de 20 mega, os três primeiros meses pagos, CPF, telefone. Está interessado? Antônio! Cara, que ruim. Troço leio ruim, no cara. Leio no bebê das 13 horas, pelo Leonardo de Rio Pardo. Deus, azar, eu vou pedir pra produção continuar imprimindo. Pô, faz um de cada nome, cara. Olha, cara, fica previsível. Eu continuo lutando pela volta dos fatos do dia, cara. É mesmo, cara. Aí, não, pô, vamos fazer cara, um plebiscito. Olha só, eu vou te dizer uma coisa forte, cara. É bom, hein? Eu vou te dizer uma coisa forte. Nós estivemos nesses últimos três fins de semana em Joinville, Blumenau e Florianópolis, respectivamente. A popularidade do quadro. Qual quadro? O Dejair e Dejair, todos sim. Os... Não. O Dejair, e assemelhados. De todos os assemelhados. Mas em especial o Dejair. É impressionante. As pessoas vêm falar comigo. Eu preciso tirar uma foto tua agora e colocar no Twitter, porque tu tem um troço pendurado no teu fone. Ah, é, eu acho que não quer esquecer. O Dejair é o grande nome. É o grande nome, Dejair. As pessoas pedem o Dejair. Tá bem. Tá ótimo. Vamos nós aqui. O que é que tu quer, Potter? Quero contar uma piada. Piada do Potter! Apoio! Turismo para São Paulo e interior! Vá São Paulo adentro! Oba! 40 anos executivo, se senta na poltrona do avião com destino a New York City. E fica maravilhado com uma deusa sentada junto à janela. Uma deusa sentada junto à janela. Após 15 minutos de voo, ele não se contém. É a primeira vez que vai a New York City. Não é uma viagem habitual. É, você trabalha com moda? Não, eu viajo em função de minhas pesquisas. Eu sou sexóloga. As suas pesquisas se dedicam a quê? no momento eu tô pesquisando características do membro masculino. Legal. Olha. E a que conclusão chegou? A conclusão que eu cheguei foi que os índios são os portadores de membros com as dimensões mais avantajadas. E os árabes são os que permanecem mais tempo ali no ato. Logo, são eles que proporcionam mais prazer às suas parceiras. Desculpe, meu senhor, eu estou aqui falando, mas não sei o seu nome. Prazer, Mohamed Patachó. O mais legal de tudo é que vai mudando, sempre muda a origem dos personagens, né? Às vezes é judeu e alemão, só o nome, às vezes, né? Só vai mudando ali. Aí é turco e índio, que maravilha, que beleza! E aí, Rodaiquinha? Quantos homens são necessários pra trocar o papel higiênico do banheiro? Pô, lá em casa só um, sou eu sempre quem troca. Quantos um são? Só, né, Rodaica? Um só. Sempre acaba comigo. Na verdade, ninguém sabe o número correto, porque como nunca aconteceu, fica difícil fazer uma média, entendeu? Não é verdade. Não vem me dizer que tu troca o papel higiênico lá em casa, que tu não troca, sou eu que troco. Eu sou a que mais usa o papel higiênico. Eu sou a que mais troca. Olha só, justamente o que eu ia dizer. As mulheres usam papel higiênico demais. Esses dias eu acompanhei esse ato da minha irmã. Meu Deus. Sabe? E ela pegou uns 4 metros de papel. Ela começou a puxar assim, sabe? E puxava, me dá uma angústia. As mulheres fazem assim, parecia que era corda, não pode? É duas. Uma folhinha no máximo. Duas folhinhas. Sheryl Crow, duas folhinhas. Mãos secas com duas folhas. Nunca leu isso? É? Mãos secas com duas folhas. Ah, mas aquela mão seca com duas folhas é o papel pra secar a mão, que é diferente do papel higiênico. Que é, às vezes, mais seca fininho. Com duas folhas também. Não é a Sheryl Crow que falou que tinha uma campanha? Foi a Sheryl Crow, a campanha. Use apenas dois pedacinhos pra limpar. Falar é fácil, né? Mas esse negócio aí de botar o papel de volta, geralmente é o homem que faz, porque o homem faz mais cocô do que a mulher. Meu Deus. Mas a mulher faz xixi, gasta o dobro de papel só pra limpar o xixizinho. É, isso é verdade. Vocês limpam... O que aconteceu à mulher que conseguiu entender os homens? Ficou feliz da vida, né? Entendeu? Não se sabe, porque nenhuma. Nunca. Não, na verdade, teve uma que conseguiu, só que ela riu tanto que ela morreu e não deu tempo de contar pra ninguém mais. Os homens são realmente engraçados. É engraçado entrar na mente masculina, né? A mente masculina é a coisa mais simples que existe no mundo. Falta de noção. Ela é dividida em tópicos. É verdade. Futebol, mulher, rock and roll, cerveja. E cerveja. Meu Deus. São quatro tópicos. Quatro fatias, iguais. Não, agora, tem as. E alguns, por exemplo, não tem um tópico. Generalizando. Alguns não tem um tópico. Eu, por exemplo, não tenho o tópico da cerveja. Então fica mais fácil de me entender. É verdade. Eu não tenho o das mulheres. Ontem eu ouvi uma frase perfeita: a mulher é ação e o homem é reação. Bonito. Pronto. Mas é muito isso pelo é o contrário. Mundo. Não, isso é o mundo. A mulher é ação e o homem é reação. Eu tenho uma frase pra rebater essa. Boa, eu vou dizer, eu homem, não tenho opinião formada. O homem é o são e a mulher é a dodói. Ai! Eu também tenho uma frase. Alexandre, eu fico feliz que tu tenha dito isso, porque eu não preciso falar nada depois pra discordar de ti. Fica muito claro. Poderia a usar... frase que tu disse já mostra quem é dodói. Mas poderia usar também. Uma outra frase. Poderia usar: o homem é o cão e a mulher a ração. Pô, boa também, hein? Também, né? Eu poderia usar outra frase também. Boa, vamos começar o campeonato de frases, hein? Deixa a Rodaica acabar ali. Eu tenho uma frase também. Falem as frases. Se afundem logo. Foi. Aprendi a domar. Pula, porã. É a tua vez. Não, deixa eu acabar, pica. Não. Não. Vai, não, mas é morocha, né? Mas é morocha. É uma música clássica. Aprendi a domar. Amanciano é. E para as mulheres vale as mesmas regras. Animal te para, solador ricão. Mulher pra mim é como redomão. Malhador nas patas, pelego na cara. Isso aí que eu ia declamar. Chega um momento que fica impossível brigar contra isso. Deixa se afundar. Gurias, deixem se afundarem. Porque lá no final das contas, quando o programa acaba e eles vão tudo pra casa, é a gente que decide. É isso tudo. Aí, Rodaica, falou tudo. Certo? Então acabou. E só tem mais uma pra dizer. Por que que o homem não pode ter um bom caráter e ser inteligente ao mesmo tempo? Por quê? Assobiar chupacana. Eu pergunto pra ti, Cagê, por que que o homem não consegue? Então, sabe por quê, Cagê? Porque se ele conseguisse, Cagê, tô falando, ele ia ser mulher, não ia ser homem, Cagê. Entendeu? Boa, hein? Vamos assim, então. Vamos assim. Falando em homem e mulher, no Patrola desse sábado, eu e o Potter fomos pra rua pra finalmente descobrir em loco com as pessoas quem é que manda em casa, o homem ou a mulher. Não tem dúvida que é a mulher. Não temos dúvida que é a mulher. Temos ótimos argumentos. Quem é que manda em casa é a mulher, é óbvio. Argumentos masculinos e femininos. Lá em casa, sem dúvida. Eu admito que lá em casa quem manda é a minha mulher. Eu admito. Admito. Isso não me diminui. Isso não me diminui, porque a mulher é mais prática, né, nessas coisas do lar. Né? Nessas coisas. A mulher é ação e o homem é reação. Exato. Eu quero dizer que a matéria do Patrola não foi lá em casa. Mas sabe que Porã, já até a gente tentou, mas a gente ligou pra Thaís e Thaís falou assim: não, a gente não quer participar. Eu tenho um amigo nosso. Eu tô pensando assim: vamos fazer uma matéria na casa do Porã que a gente não fez ainda? Boa. A gente já foi na casa do Cagê, já fomos na casa do Pi, não fomos na casa do Porã ainda. Verdade. O Patrola pode invadir a casa do Porã e mostrar um pouco mulher. Desse corpo. Teve um amigo nosso que falou, não vou citar o nome dele, não estou autorizado, quem sabe um dia ele diz aqui, mas ele disse o seguinte: o problema não é a mulher ser forte, mas sim o homem ser frouxo. Olha isso aí. E isso acaba com o casamento. Se qualquer cai no casamento, mesmo casal as duas coisas aí. Mas já que estavam falando de Patrola, hoje mesmo eu vi a chamada do programa Patrola na TV, né? Sim. Onde o Potter escreve num cartaz ali e tal. Não dá pra entender. Tem que outra pessoa escrever. Eu pensei em mudar o cartaz. Por favor, Rodaica, faz de novo a vinheta. Não está sendo atingido o objetivo da chamada. Sabe o que eu escrevi, Porã? Porã Pinto Pequeno. Não deu pra entender. Tava muito pequenininho. Não deu pra entender. 11h15 sábado, Patrola aqui. 9 da manhã lá. Tá na hora de fazer os classificados, tá? Vamos fazer aqui, cão, pra Egali Intercâmbio. Intercâmbio inteligente é na Egali. Acesse egali.com.br. É clá, por favor, leiam na segunda, dia 28, no Pretinho das 18. Tá, ok. E aí, galera, meu nome é Eduardo, tô fazendo a oferta do maçarico do meu pai, porque quero minha comissão. Olha aí, hein? Ele escreve macharico com CH. Mas é maçarico, né? Eu tenho com maçarico cedilha, também. Né? Mas até o e-mail dele vai ser macharico. Tá bem. Uhum. Então vai ver que lá na região dele fala macharico. Mas lá no Maranhão fala maçarico. Aqui também por aqui eu conheço maçarico. Mas enfim, ele quer vender um maçarico do pai dele, um maçarico antigão, feito na Alemanha, todo reformado e pintado em prata, preto e dourado. Pô, que bacana deve ser esse maçarico. Ainda funciona e é a querosene. Estamos pedindo R$350 nesse maçarico, Pause. Tá valendo, maçarico pro verão é bom, né, Magnata? Lembrando que é uma peça de colecionador. Quem estiver interessado e ou quiser fotos, envie e-mail para vendomacharico, com CH, vendomacharico@hotmail.com. Manda um pode ficar tranquilo pra minha professora Márcia, do Colégio Odete Freitas, e o Fiedapu pro funcionário do meu pai, o Guilherme. Sou fã de vocês. O que tu quer falar, Pause? Que não tinha um tempo que a gente viajava muito com a banda de ônibus, tinha um camarada que sempre levava o maçarico. O que ele fazia com o maçarico? Eu não sei, ficava soldando. Soldando? Eu não sei, ele tava soldando umas pecinhas lá, uns negócios. Ficava lá no fundão do ônibus, eu nunca me misturei na ponta dos dedos? Ficava soldando na ponta dos dedos? Na pontinha dos dedos. Que isso? Eu nunca me misturei muito com esse cara aí. É bom, Pause. Eu não sei o que ele fazia. Logo limamos ele da banda. Vendo Palio na cor branca, ano 2006, modelo 2007, completão. Tô pedindo R$20.000 na criança e moro em São Leopoldo. Interessados devem mandar e-mail para vendopaliobranco2006@gmail.com. Carro foi recém revisado, tá com mecânica toda em dia, pintura ok, IPVA pago. R$20.000 então, vendopaliobranco2006@gmail.com. Fui ao dicionário aqui, Micaelis, aparece maçarico com cedilha, né? Só que aqui no maçarico com cedilha não tem dizendo que é isso que a gente chama de maçarico. O que que aqui diz aí? Diz que é uma ave. É uma ave, maçarico da beira da praia. Tem uma música, né? A minha avó me chamava de maçariquinho da beira da praia. Oh, que bonito. Olha aí o maçarico. Tá bem, mas quem tá ligado? Macharico não existe. Não existe, mas o cara tá vendendo macharico, tá? É isso aí. Fazer o show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Obrigado pela audiência. Olha só, neste sábado vai rolar o UFC Rio. E a Atlântida, no mundo das lutas, vai estar no Rio de Janeiro, trazendo ao vivo todas as informações durante o programa, que é das 8 às 9 da noite. O Caju Freitas vai estar no Rio de Janeiro, vai estar lá no UFC Rio, trazendo pro Rafinha, aqui no estúdio da Atlântida, todas as informações desse baita evento Ultimate Fighting Championship no Rio de Janeiro. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida, 18 minutos para as duas, toquezinho para Floripa. Nesse sábado tem o Floripa In Concert, Floripa Shopping, com o show do RPM, Paulo Ricardo e sua banda. E discotecagem do nosso querido Luciano Costa, tocando a vibe dos anos 80 no Floripa In Concert, no Floripa Shopping, neste sábado. 18 minutos para as duas da tarde, tá na hora do Bola. Agora no Pretinho Básico, Bola na costas. Fala, Dale! Não posso falar, tô concentrado. Qual é a expectativa pra hoje à noite, Dale? Não posso falar, tô concentrado. Não pode falar, pra gente tu fala, eu sou teu amigo, tu vai lá em casa, tu pode falar aqui no Pretinho. Eu não posso falar, tô concentrado. Cara, fala aí. Eu não posso falar, tô concentrado. Meu Deus. Quero saber se vai jogar, De La Torre. Sim, vai jogar. Quero saber se vai jogar Oscar, Damião. Todo mundo, cara. D'Alessandro. 2-2-2. E como é que tá o vestiário? Ótimo, então. Dale. É tudo na paz, cara, tudo na paz. Tá bom. Tem certeza? Tudo bem. Tem certeza? Vamos aguardar hoje, então. A RBS TV transmite o jogo RBS TV. O jogo da volta da Recopa e na partida das 10 para as 10 da noite. Não sei se é em HD. Novela, né? É logo depois da novela, não sei se é em HD, tomara que seja. Onde é a festa depois? Boa pergunta. Primeiro vamos jogar, né? Não, não precisa jogar. Quero fugir da festa. Tá rolando uma coisa muito legal que o Clique RBS tá acompanhando, que a torcida do Independente desde ontem tá aí, né? E fizeram churrascos junto com a torcida do Inter. Aí tem fotos de crianças e torcedores Independente, todo mundo andando no mesmo tempo. Tudo no mesmo ambiente, assim, tem um clima legal. Que bonito isso. Confraternização entre hermanos e brasileiros. Eu passei por um grupo deles perto do Hospital Mãe de Deus, aqui embaixo, na subida do morro, e não resisti e gritei: Dale Grêmio! Meu Deus! Os caras ficaram hostis a tua pessoa, né? Que estão andando muito com a tua Olha só, nasceu o filhinho do Neymar agora de manhã. Já falaram? Não falei. Aí o menino chama Davi Luca, nasceu hoje de manhã na maternidade do Hospital São Luís, em São Paulo. Davi Luca pesa 2,810 kg. Olha só. Aí ele mandou um comunicado aqui agradecendo. Em homenagem ao Davi Vila. As homenagens. Davi Luca é nome de pobre, não adianta, né? O cara sai. Que idade tem o Neymar? 19. Vê tão novinho pra ser pai. Já, a mamãe tá muito feliz, cara. Já tá assim. Imagina. Coçando o Imagina a alegria da mamãe. Imagina a alegria da mãe da mãe. Hoje duas pessoas. Para, Rodolfo. Hoje duas pessoas hoje. Uma vai ganhar a Mega Sena e uma ganhou agora de manhã. Vou falar pra encerrar o Bola aqui uma coisa muito importante. Qual é a mãe que não quer um bom futuro pro seu filho, entendeu? Independente disso, a mulher até pode tirar alguma vantagem na história, mas depois, hoje de manhã que a menina foi mãe e entendeu o que é ser mãe, ela tá mais preocupada com o guri. Ela tá bem feliz porque ela vai poder proporcionar isso pro guri. Tem Avaí e Figueira no final de semana, na Clássico. Há muito tempo não rola. Eu não sei se é o primeiro Clássico na história, na Série A. Primeira divisão, né? Não sei. Daqui a pouco a rapaziada responde pra gente por e-mail, por Twitter. E não há mais ingresso pra torcida do Figueirense. Certo. Certo? E o Lincoln, a lesão muscular não era tão séria assim, não apontou. É a seis, né, o jogo? E mandar um grande abraço para os líderes das torcidas coloradas que se reuniram novamente, estarão todos unidos hoje à noite embaixo do placar para empurrar o Inter para cima, tá bem? Obrigado, era isso, show de bola, voltamos com o Bola nas Costas logo mais às 18h30. Vai, Porazinho. Você sabe que tem meio século de vida quando? Atenção, KG. Não. Pra trás ou pra frente? Vivido ou a viver? Ainda não, quase meio século. Não, quase é uma coisa. Vamos lá. Vamos ver. Tá, mas tem muita gente que vai se lembrar, até eu que tenho 40, quase meio século, tem né? Tem 40 anos, cara. Vou fazer 40 em dezembro. Pô, tá bem, cara. Coisa, né? Tá bem. Você sabe que tem meio século de vida quando? Adorava ler todo o começo de anos almanacs, biotônico, Fontoura e Sadol que as farmácias distribuíam. Já usou a latinha amarela redonda da Neucid pra matar pulga ou pra matar piolho? Puta, e na cabeça? Lembra só? Na cabeça e imagina. Botar meia calça pra esperar que matar os piolhos. Que horror que era isso. A tua mãe te deu banho quando criança com sabonete Matacura. Ah, Matacura, agora lembrei. É nossa, verdade. Nosso pedido, que nem Sabofém. Depois teve a época do Sabofém. Barbela, mãe do guarda. O que não, o que, como é que o que arde cura? Que, aperta, o que cura, Sara? Quarto, Mata cura. Aperta segura. É. Né? Daí veio o musical Sara Cura. Isso aí. Isso aí. Dicas de passagem, né? Com o Pezão, Mário Barbará. O Carl Hafner, o Nico Nikolaev, esses quatro. Mário Barbará. Não, Barbará não era. Não. Era o Nico, Pezão, o Nico, o Pezão, o Chaminé. O Chaminé e o Silvio Marques. Os quatro. Não, tinha mais um cara. Silvio Marques. Não, eram quatro. Eu tenho o disco deles, eu ganhei da Atlântida, cara. Olha, ele ouviu a Atlântida. Pra buscar o disco Saracura que eu ganhei da Atlântida. É, muito legal o Saracura, né, Magnata? Tenho certeza. Se tropeça numa pedra. Silvio Marques, o último. Se tropeça numa rua. Oh, yeah. Tropecei na minha estrada. Tropecei até na tua. Demais. Pra espantar os pernilongos à noite, você usava o Boa Noite em espiral ou passava bombinha de flit com algum veneno. E aí começaram a fumar Boa Noite, começou a dar problema. Sabe o que? Eu tenho Boa Noite até hoje. Ai, mas... Boa Noite. Eu uso Boa Noite sempre, toda noite. Acendo Boa Noite e vamos lá, né, Cid? Você sabe que eu lancei um livro intitulado Boa Noite. Eu sei, tu foi garoto propaganda do Boa Noite muito tempo também. Ah, você está lembrado, eu pensei que você não tivesse tanta memória, sim. Alguma coisa eu me lembro. Alguma coisinha, né? É, mas é isso aí. Os joguinhos conga, brincuringa e camisa volta ao mundo. Calça topeca. E quando a coisa era chique, tu usava fatiota. As mulheres elegantes usavam slack ou pantalona. Não, slack é a minha mãe. Slack. Esse aqui é um clássico. Slack. A tua chuteira era um quichute. Manchava todo o parquê. Independente de qual fosse o campo, né? Quichute e aí amarrava na canela. Embaixo. E as grandes chuteiras da época eram rainha, pênalti, mas rainha topper, as mais porradas, né? E tinha o tênis da rainha e da topper de salão, de couro. E tinha o de vôlei também, que era muito legal. Não, de vôlei eu tenho que jogar futsal. O grande tênis de vôlei numa época era o Aulatex, lembra? Que era amarelinho. Claro, Aulatex, claro. Mas... assistiu o programa Qual é a Música do Silvio Santos com os jurados Pedro de Lara, É o Que Maravilha e Décio Pitmini. Décio Pitmini, é você, né, Décio Pitmini? Falando em Silvio Santos, viram no YouTube o que o Silvio Santos fez agora, hein? Comemorando os 30 anos do SBT e tal, que ele foi entrevistado pela Marília Gabriela e os funcionários, alguns funcionários do SBT perguntando pra ele. É um absurdo. E ele chega pro palco pra ser entrevistado por ela, de calçãozinho, cor de rosa. Não acredito. Sim. Cara. E uma camisa, assim, meio floreada e tal. É mesmo, cara. E aí senta ali na cadeira e é fora de sério, porque pergunta de tudo, e uma das respostas dele é a melhor de todas. Ele diz: olha aqui, ó, a Globo é uma muralha. Quem quiser bater a Globo não vai conseguir nunca. O máximo que vai conseguir é talvez um pico de audiência maior. Pode outra, né? A Record, por exemplo, daí ele fala, né? Já tentou, no máximo que conseguiu foi chegar a 11 no Ibope. E já tá baixando pra 10, 9, 8. Não adianta. A Globo é a Globo. E quem quiser bater vai se dar mal. É um muro a Globo. Fica aí a dica, né, pessoal? Tranquilamente. Mas é que tem que ter estofo pra falar isso. Eu tenho. E o Silvio Santos tem estofo, né, cara? Tem recheio. É um monstro. O Silvio Santos é um monstro. Estofo, recheio, que não me falta, Magnata. Cara, o Silvio Santos é o autor da frase como é que é? Vice-liderança consolidada. Um troço assim. Essa história em segundo lugar é demais, cara. Segundo lugar absoluto. O objetivo dele é o segundo lugar. Sim, porque ele não pode bater a Globo. Claro, tem outras duas perguntas que fizeram pra ele. Uma pergunta foi sobre o futebol, por que que o SBT não transmite futebol, sendo que em 95 transmitia a maior audiência que teve do SBT da história foi Corinthians e Grêmio na Copa do Brasil. O cara perguntou ao funcionário do SBT e ele disse: olha, depois daquilo ali eu tentei, eu fiz uma proposta que inclusive melhor que a Globo, mas não adiantou. Porque a Globo foi lá e adquiriu os direitos. Então, não adianta querer brigar. Deixa ele se ponto final. Que beleza. Sou absolutamente fã do Silvio Santos. E aí perguntaram pra ele, pra encerrar, qual era a dica dele pelo sucesso que ele fez e tal. O que que ele ia dar como sugestão pras pessoas, conselho. E ele falou: não ouçam as críticas e nem os elogios. Apenas sigam a sua intuição. E sempre que seguir a sua intuição, a coisa vai acontecer. É isso aí. Sabe muito. É um monstro, Silvio Santos. É um monstro da comunicação. Pra quem não sabe, o Silvio Santos começou vendendo artigos de... camelô. Ele começou a vida como camelô. É isso aí. E o Roberto Marinho criou a Globo depois de 50 anos. Depois de 60. Ou seja, todos nós ainda podemos. A gente ainda vai ser milionário. Não é criou, não é do nada o Roberto Marinho chegou lá, vou fazer uma TV. Não, ele já tinha antes várias emissoras de rádio, jornal, e não sei, não foi de uma hora pra outra que ele simplesmente virou o Roberto Marinho, dono da Globo, né? Sim, antes ele era Roberto... Marinho. Era o Marinho. Fora de série ver essas pessoas que têm esse perfil de empreendedores, né? O caso do Maurício Siroz, o caso da RBS, que começou com uma rádio, veio do interior e foi indo. Vai construindo uma coisa louca. Step by step, né? E como apresentador de auditório, né? Ele foi um grande comunicador, Maurício Siroz. É muito parecido com o perfil do Silvio Santos, né? Diferente do Marinho, que nunca foi comunicador, isso propriamente aí. Dito, né? Mas... E que a gente pode observar hoje como são as coisas, né? O nosso querido Maurício Sirotsky, sobrinho, começou como um apresentador, né? E entretenimento. É isso aí. Hoje a RBS é focada, muito, muito, muito focada em hard news, notícia. A Zero Hora, os jornais e a TV, enfim, a TV é ok, mas é muito notícia. É. E o entretenimento foi a pedra fundamental da RBS. E né? É uma coisa impressionante, porque normalmente o cara que tem muito tino artístico, dificilmente ele vai conseguir ser um empreendedor e transformar isso numa grande empresa. E, no entanto, tanto o Silvio Santos quanto o Maurício Siroz, que tem essa veia artística... Legal. E conseguiram ser empresários de mão cheia. Falando de hoje em dia... Manda um abraço, né, pra toda a família Siroz, toda a família, que nos escuta. Claro, sempre nos escuta. E também dizer, né, que foram muito felizes com esta campanha da TV pra fazer a TV que a gente vê. Que você vê. Potter faz muita coisa que você não vê. É verdade. Que você não vê. Olha, eu vejo o sentido pra vocês. Olha! A Rodaica talvez veja alguma coisa lá na produção do Patrol. Tu não tem noção. Mas, do que enfim, eu vejo, achei muito feliz pra fazer a TV que você vê. O Potter faz muita coisa que você não vê. Abraço pro Dionísio do Cristal em Porto Alegre e pro João Carlos, um senhor que ligou de Criúva. Lá em Criúva. É interior de Caxias do Sul. Muito bom. E ele queria um telefone pra falar com os pretinhos. Qual é o telefone pra falar com os pretinhos? Que beleza. É. Olha aqui, meu, a lista é extensa, mas só vou falar de mais uma aqui, ó. Do que tu tá falando, porra? Do Você Sabe Que Tem Meio Século de Vida Quando? E aí falamos do Qual É a Música e tal, não sei o que, e chegamos ao Silvio Santos. E aí, cara, tem aqui, ó, chamava os amigos mais feios de urco. Que era o macaco-chefe do filme Planeta dos Macacos, que, aliás, macacos, tá voltando aos cinemas agora. A origem e tal, né? Explica por e eu que... tinha no meu time de futebol lá da Silva Só, cara, São Manuel, o Urco, que era um dos nosso ponteiro direito, o Eduardo Urco. E era isso, cara. E era feio aquele macaco, rapaz. E tinha muita coisa aqui pra dizer, mas enfim. Tá bom, porra. Porque tinha os macacos bonitinhos, né, no Planeta dos Macacos. Tem, até tem, a macaquinha, a guria, que ela era até bonitinha. Dá pra pegar a macaquinha. Mas o Urco, esse era um macaco feio pra dedéu. Era o Urco, a Zira era a mãe. A Zira. O Cornélios. Cornélios também era gente fina. Olha, a macaca mais bonita da história da TV é a Lancelote Link. Lembra da Lancelote Link? Olha a cara do Arthur, que nasceu 90, próximo. Não sabe nem o que é, verdade. Oi, vou relatar como foi minha sexta-feira, 19/8, às 18 horas. Cheguei na parada de ônibus em Novo Hamburgo, onde espero minha van para ir para Ubra, em Canoas. Peguei meu celular, comecei a procurar meu fone de ouvido e cadê? Que dele ele? Pensei, ok, está tudo sob controle. A BR numa sexta-feira nem vai estar lotada. Vou chegar cedinho na Ubra, nem vou sentir falta do pretinho, que é a duração de Novo Hamburgo para Canoas, 50 minutos. Meu Deus. Olha isso. Entrei na van vazia, lógico, ninguém escolhe fazer uma cadeira na sexta-feira, ainda mais sendo de matemática financeira. Ai. Sentei na van, então começou o meu momento de ócio. Peguei o celular novamente, fui jogar Sudoku, eu estava inquieta, comecei a lembrar do programa de quinta, fui ficando irritada. Como saber o que aqueles desgraçados estão falando neste momento? No caso era nós. Nós, exatamente. E tal. Daí ela ficou muito brava e ainda mais lembrando dos comentários idiotas do Davi. Esse Davi se acha, né? Bota ela aqui. É, o Davi não é boa pessoa. Eu tenho dito. O Davi é nosso amigo. É, escutar vocês me faz dar muitas risadas sozinha, parecendo uma louca. Outro recadinho, as professoras de matemática não são as mais bonitas, mas com certeza serão as mais mais lembradas e possivelmente a que será mais bajulada por seus alunos no fim de ano para conseguir nota. Aí ela diz aqui... Vão ser as mais lembradas que fizeram muita gente sofrer. Ela bota aqui... Muá! Uma risada macabra de professora má. Manda um fiado da pu pra galera de aula de fundamentos da matemática aplicada, terça e quinta na Umbra. E um talavo pro meu esposo Josué Bolota. Oh, grande Bolota. Grande Bolota. Beijão, um abraço, hein? Da Jessica Gluck Facchini, professora particular de matemática. A particular deve ser legal. Uma aulinha particular. Meu Deus, né? Porã. Uma aulinha particular. Para. Vamos fazer uma aulinha particular de matemática? Vamos fazer uma aulinha particular. Vamos estudar logaritmos? Vamos estudar logaritmos. Trigonometria. Trigonometria ou trigometria? Muito bem. Ah, eu já tive. Já tive. Esse Porã. Né? Esse Porã. É. É. Uma piada, uma piada, uma piada. Piada do Pobre! Apoio! Lojas Bin Laden! Todo dia uma explosão de ofertas! A Heloísa Silva, que atenção, aqui no ar tá à procura de galinhas para o novo tempero. Pensando em sua segurança, achei melhor avisar. Fuja e avise as outras. Eu já tô escondida. A mulher entra num restaurante. Ai, ai, ai. Bem legal. E aí encontra o marido com uma outra mulher. É burro! Ah, pois é. É burro, burro, burro, burro. E aí a mulher chega ali na mesa do cara e fala: pode me explicar o que é isso, Alexandre? E o Alexandre responde: só pode ser azar. Foi boa. Uma tristeza. Por que, Rodaiquinha? O que vai fazer hoje de tarde? Ah, tem tanta coisa. É mesmo? Quer sair daqui comigo agora? Ela tá com a foto do Fetter aberta na veja aqui, olha aí. Dr. House. Tem uma foto tua na veja dessa semana falando tudo sobre a luta contra a inimiga ancestral. A dor. Você sabia que o Dr. House lançou um discaço de blues? Tu me contou? Mesmo? Pois é. E lança livro também, né? A gente sabe, tem uma fita verde do outro lado, né? Uma vermelha do lado. Tá bonito. E o pessoal no Twitter tá tentando entender por que tem uma fita vermelha no teu fone, não azul. Não, né? É verde e vermelho do Rio Grande do Sul. Sabe qual é que é? Somos todos brasileiros do Rio Grande do Sul. Independente. Essa minha nova postura de isento. Ah, bacana. Eu tô torcendo pro nosso time gaúcho. Tá torcendo pro time do arco-íris. Eu sou desse time aí, eu torço pelos gaúchos. O vermelho do fone do Caxias é o Independente. O Independente é azul, ele vai jogar de azul. Vocês sabem que agora pra trazer um pouquinho de seriedade, vocês sabem que o laço vermelho significa a luta contra a AIDS, né? É. E o laço verde, campanha de doação de órgãos. Tá aí o Cagê dando muito exemplo. Muito bem, Cagê, parabéns. Aliás, muito sabe sobre a dor, é uma inteligência do corpo humano, né? Tem uma síndrome que pouquíssimas pessoas sofrem, que não sentem dor, e é um horror a vida deles. Eles quebram ossos e tudo mais, sem sentir dor. Dorme em cima do braço e daqui a pouco tem uma dor. Queima o corpo. Não é dor, né? Não tem nada. Queima o corpo. E a dor é a inteligência humana. É quando o corpo te avisa que tem alguma coisa errada. Como é que é, pô? A fita verde é o quê? É a doação de órgãos. Eu vou amarrar uma cordinha verde no meu... Tá doando teu órgão, Pi? Tá doando teu órgão, Pi? Olha, Pi, eu acho que 3 centímetros de cordinha já dá. Pra fazer o lacinho. Na pontinha, no pescocinho. Muito obrigado. Não tem pescoço. Muito obrigado pela sua audiência e preferência pelo Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 18. Ô, Rodaiquinha, o que vai fazer na tarde? Não quer sair daqui e tomar uma coisa comigo, um banhinho? Vamos tomar um banho agora. Te faço uma massagem. Vamos sair, vem, Porã. Não é assim. Como não é assim? Tem que falar com a tua mãe? Eu vou ligar pra ela, então. Tenho compromisso agora, tá? Que compromisso que tu tem agora, tá? Tem um curso aqui da firma, o pessoal tava esperando. Ah, tá brincando, tu vai em curso da firma. Sério? Escola de produto, o pessoal tá me esperando. Ah, escola de produto é demais. É demais. Tem gente muito bacana lá. Mas se tu quiser passar o banho pra amanhã ou pra mais tarde? Não, eu vou tomar hoje, certo? Não, eu vou tomar o meu sozinho, tô falando em dupla. Voltaremos logo mais às 18, até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas team estão na Colombo. Você pode, você merece. Vem, Geizo!